sustento. E se levanta pra cair, mesmo assim ele não para. Arruma treta, quer fugir, mas não dá. Meu Deus, não falha. Pode crer, parceiro, saia dessa vida. Joga as mãos pro alto e vem acompanhando a rima. Lobo é quem diz que rap é de bandido. Se eles curte, acha o bom, se não curte, eu nem ligo. Ouça essa ideia e guarde no seu coração. Releve seus pensamentos e vem cantando esse refrão. Se liga desses versos que agora eu vou mandar. Aqui só tem guerreiros pronto pra atacar. Então joga as mãos pro alto e comece a cantar. Grite, oh, vamos adorar. Então se liga desses versos que agora eu vou mandar. Aqui só tem guerreiros pronto pra atacar. Joga as mãos pro alto e comece a cantar. Grite, oh, vamos adorar. Eu tô colado nesses versos, é você se ligar. Vim pra mandar real, fazer você pensar. Sou das antigas, na favela, já passei altos venenos. Eu já tô ligado que o crime te faz pequeno. Eu respiro, transpiro, a unção de Jeová. Supliquei minha rima pra ele te salvar. Meu verso traz a fé, coragem e destreza. Você testa a minha força, eu testo a sua fraqueza. O inimigo sai na frente, vou logo sem ter pressa. No final das contas, verei quem entrará na festa. Meu verso estimula, é pra fazer compreender que somente Jesus Cristo é a força pra viver. Se liga desses versos que agora eu vou mandar. Aqui só tem guerreiros pronto pra atacar. Então joga as mãos pro alto e comece a cantar. Grite, oh, vamos adorar. Então se liga desses versos que agora eu vou mandar. Aqui só tem guerreiros pronto pra atacar. Joga as mãos pro alto e comece a cantar. Grite, oh, vamos adorar. Então se liga nesses versos que da mente vem fluindo. O parceiro Jesus Cristo, pra ele eu vou pedindo aqui de boa, lado a lado com o Espírito Santo guardado, revestido e envolvido no seu manto. Quando junto epidemia, é fogo no pavio. O inimigo olha pra frente, de repente desistiu. O que que foi? Não entendi. Porque cê tá correndo, cê sentiu o poder, né? Vai vendo a palavra que te liberta, a base que te anima. O refrão bem pensado que te livra da chacina. Tem que respeitar, tem que dar valor. Inferno fica quietinho porque é ponto G chegou. Há uns meses atrás ninguém botava fé. Hoje nego se assusta quando vê é nós de pé. Sacrifício não é bom, mas sempre necessário. Largar o que mais ama e não fazer o contrário. A lágrima derramada, um pensamento de derrota. Hoje renovado, bem armado com escolta. A noite mal dormida, pensa que é o fim da vida. Hoje compensada com o começo da subida. Se liga desses versos que agora eu vou mandar. Aqui só tem guerreiros pronto pra atacar. Então joga as mãos pro alto e comece a cantar. Grite, oh, vamos adorar. Então se liga desses versos que agora eu vou mandar. Aqui só tem guerreiros pronto pra atacar. Joga as mãos pro alto e comece a cantar. Grite, oh, vamos adorar. Como diz em Salmos 24, essa terra é do Senhor, irmão. E tudo que nela existe, e tudo que nela acontece é permissão dele. Então se liga nesses versos que foi dito nessa canção, porque através de uma simples rima, Deus pode transformar a sua vida. Em nome de Jesus, amém.